Parlamento, saque seu forte para ingresso no almo 7 em Genova Emirado. Salvador na escuta do Mike X-Ray Fox. Da escuta do Mike X-Ray Fox. Obrigado, Tati. Você pode para ingresso na Juliana. Você pode para ingresso na pista do 7. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, para 5. Bom dia, solicitando autorização de reboque da posição de número 14, área remota pátio 1, para o finger de número 9. Para reboque, chame solo, frequência 1211. Obrigado, 1211. Vitor Juliette, autorizado a acionar, reporte para o PAC. Vember Alfa, autorizado, ingresso no 7, decolagem de pista no 7, vento variável 03 nós. Ativo. Autorizado, ali ainda com a pista no 7, vento variável 03 nós. Autorizado Pax, reporte para ingresso na 17, Alfa Vitor Juliette. Vender Alfa, decolado 244, chame o controle 1935. Chama na controle 1935, Índia Vender Alfa. Também é 61, não possível. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolado no 17. Índia, November Alpha, mantém o número 10, no Correio da Xé, confirmando a Tonkin, remetida em Veracruz. A Confirmo, toque minha medida Veracruz, corrida show, achar 1.000 pés, Indiana Nova Alta. Reporte na rotatória, corrigindo, reporte no farol da barra, o Indiana Nova Alta. Reportarado através do farol da barra, Indiana Nova Alta. Pera, 1804, autorizado além de decolar, pistão no zero, vento variável 039. Ah, decolou 9661 no Delta, me escuta? 9661 no Delta, para cópia, chame, falou 1211. Mantenha a posição. Lover Alpha, cheque o seu transponder, o modo Thiago. Já do gás 97, aporte pronto. Não receba mesmo. Vai fazer o cheque de transponder, ainda não lembrava. Ativo no meu pé e aciona a identificação, confia. Chamado, fica aqui. Zero 04, decolado às 49. Chame por controle de frequência 1935. 1935, obrigado, excelente fim de semana. Olha aquele cordial, bom dia, desejar um bom fim de semana, 1804. Um bom fim de domingo, gol 1804, subi mantenha 360, direto da El. Direto da El, vai dar praia hoje, hein? É, infelizmente eu tô aqui trabalhando. Nós também. A vida. Do Gilete, manter a posição. Vitor Juliette, autorizado a decolagem em pistão 7, ventos variáveis 03 nós. Vitor Juliette, decolado às 5-2. Curva à esquerda para cruzamento do campo, repórter Ivan no eixo da 1-0. Sede, repórter Ivan no eixo da 1-0. Ano 62, autorizado a Jair Mantê. Zero, seven, my name position. De frequência, João Vivar Alfa, até o regresso. Vitor Juliette, mandei a minha frequência. Mandei a Pro Norte. Mantendo a frequência, mantendo a Pro Norte, essa é a Vitor Juliette. Tweet, 3.25, bom povo. Obrigado, novamente, bom fim de semana. Até a próxima. É o Delta, autorizado o táxi, reporte para ingresso 17. Do Juliette, chame o controle, frequência 1935. Camarada, controle na 1935, obrigado, bom dia. Atravessador, bom dia, está passando essa Vitor Juliette, decolado da 17. Bom dia, Alfa Vitor Juliette, o número PEC, corredor forte, confirme a intenção para o voo. Segredão, Mike Echo, essa Vitor Juliette. Não é o Mike é copiado, a escuta permanente. Você está no controle, né, Vitor Juliette? nós. Tente parar um tráfego mantendo 1000 pés com o Pronorte. Solo 661 no Delta Tango. 661 no Delta Tango, falando solo 56, chame controle, frequência 1935. 1935 pro 661 no Delta Tango. E Salvador, helicóptero November 661 no Delta Tango. Consiga November 661 no Delta Tango. Com o senhor pra Vitória da Conquista. Qual é a altitude que irá você ir para a Vitória da Conquista e, quando possível, estimado de pouso? Será 1000 pés, senhor, e são 2 horas. Copiado, são 2 horas, então vai ser aos 1158. 1158, positivo. November 661 no Delta Tango, ingresso na linha do litoral, o corredor Axé, e reporte o farol da barra. Após o farol da barra, você pode prosseguir direto para a Conquista. Positivo no corredor Axé, na linha do litoral, para o 661 no Delta Tango. Eu só não sei onde é o farol da barra, senhor. Tem como errar, não. Você vai enxergar no final da linha litoral. Sua curva à esquerda, ingresso no litoral e reporta o farol da barra. Só confirmando o primeiro farol, que deve estar bem próximo do senhor, é o farol do Itapuã. Positivo, senhor. Vou manter a linha do litoral e no farol da barra e informo o senhor. Manter 500 pés aqui no litoral? Ah, critério, 500 pés. Positivo, manter 500 pés por 661 no Delta Tango. Foro 642, vigilante 390, saída Puca. Saída Puca, 390, foro 642.